Rádio ABC e Rádio Atlântica, falando mais alto para a Grande São Paulo e Baixada Santista. Você está viajando no tempo. Aquela música que você não esqueceu, você ouve aqui no programa Viagem no Tempo. E nós vamos caminhando, agora vamos trazer o Antônio Marcos, e numa versão de muito sucesso dos anos 70, já não é isso? Final dos anos 60, Sempre no Meu Coração. E em seguida, a versão é dele mesmo, do Antônio Marcos. E em seguida, vamos trazer uma música internacional do Demi Russo, ou Demis Rousseau, como queira, o My Only Fascination. Sempre no meu coração, perto ou longe, vai estar. E ao ouvir essa canção, sei que de mim te lembrará. Sempre no meu coração, na alegria ou na dor, te direi nesta canção que ainda é grande o meu amor. Sempre no meu coração, os teus gestos guardarei, e na minha solidão, quando rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu perdão, eu te levarei em mim, sempre no meu coração. Te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu perdão, eu te levarei em mim, sempre no meu coração. lucky day. You came my way and shared my joy and sorrow. With words so true, you colored blue the clear skies of tomorrow. I touch your hand, and once again you gently say you need me. You're more than spring, the love you bring is laughter for every day. You're my only fascination, my sweet inspiration, everything I hope to be. You're the dawn that rises for me, my summer wind from the sea. E 41 minutos. Earth Angel, Earth Angel, will you be mine, my darling dear? Love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Música balançava a moçada no final dos anos 50. Falar em final dos anos 50, em 1959, o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, assina a lei elevando o arquipélago do Havaí à condição de Estado da União. Yeah. sempre lembrando que você está em sintonia com as ondas da Rádio ABC 1570 Santo André e também com as ondas da Rádio Atlântica Santos 590. Aquele abraço para você que mora aí na Baixada, tá bom? E quem manda um e-mail pra gente é a ouvinte Fátima Aparecida de Freitas. Ela diz o seguinte: olá Marcelo, tudo bem com você? Espero que sim. Estou enviando este para também viajar na nave do tempo. Gostaria, se possível, de ouvir a música My Life com Michael Sullivan, que foi um grande sucesso dos anos 70. Quero também parabenizá-lo mais uma vez pelo programa. Beijos da ouvinte de todos os domingos, a Fátima Aparecida de Freitas. Falou, Fátima. Brigadão, tá bom? Continue em sintonia com viagem. Espalha por aí que você também viaja no tempo. Daqui a pouco, prepara o gravador. No próximo take, eu vou trazer pra você a música My Life. Um sucesso dos anos 70, o grupo Jackson 5, a I'll Be There, né? Tendo aí o Michael Jackson, bem garotinho, fazendo a voz principal. E nós vamos dando sequência e a gente vai continuar com os anos 70. Agora vamos trazer o Michael Sullivan, My Life. E em seguida, o grupo Manchester, My Dear. 9:51. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viagem no Tempo, aquele seu encontro com o passado, aquele seu encontro com aquela música que você não esqueceu. E nós vamos caminhando, agora a gente vai trazer uma da Jovem Guarda. Pois é, a Vanderléia vem com É Tempo do Amor, uma versão do Rossini Pinto, e em seguida vamos trazer o grupo Creedence Clearwater Revival. E eles vêm com um sucesso dos anos 70, Proud Mary. A última canção que eu fiz. Mas calma. Já chegou novamente a bonança. Tudo já passou, já voltou a esperança. Vamos dançar, namorar, sempre alegres nós, sem rancor nem maldade. Vamos cantar sem pensar que o mundo é tão ruim. Se vem assim a sorrir, a vida tem mais sabor. É o tempo do amor. Tempo do amor. Agora você. Você está viajando no tempo. Conexão Rádio ABC e Rádio Atlântica, falando mais alto para a Grande São Paulo e Baixada Santista. Momento da Felicidade, hoje com o psicólogo Luiz Roberto Gomes. O idoso é visto como uma pessoa sábia. Eu me lembro até que o Gaiarsa, anos atrás, ele dizia que o peso maior não é da palavra, né, o idoso, mas é todo o preconceito que existe, né, frente à pessoa idosa. O conviver com isso socialmente é muito difícil, é um peso muito grande, porque isso mesmo, a partir dos 30, 40 anos, você é considerado velho para muitas atividades aqui no país. E aí, é claro, resta esse caminho, primeiro, de conscientização e, acho, de fortalecimento da própria autoestima do idoso, do quanto que ainda é possível ele desenvolver. Momento da Felicidade. O que há de melhor em gastronomia, turismo, moda, entrevistas e muito mais, você encontra na Mac News, uma publicação da editora Grupo Gerência. Sua empresa também merece estar aqui. Anuncie 4437-3868. 4437-3868. 1, 2, 3, 4! De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, recordações. O meu primeiro amor. Recordações. O melhor do flashback nacional e internacional. Recordações. Conexão Rádio ABC e Rádio Atlântica, falando mais alto para a Grande São Paulo e Baixada Santista.